Salvador, eu vou no 864, Singer 05, vendo a informação de GPS, qualquer para a máquina. Boa noite, 864, Maceió, autorizado 350, roteiro de voo 17, decola pista no zero, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle de Salvador 1208, transponder 5147. Autorizado para Marciane, 350, viajante de voo 17, decola pista no zero, primeira curva esquerda, na pista Pucca, Aracaju. Controle para o Idam, 2018, transponder 5147. Boa noite, 64, seja junto com o Real Champron. Boa noite, 64, corrigindo. Papa Romeu, Mike, Serra Golfo, me escuta? Papa Romeu, Mike, Serra Golfo, autorizado no cruzamento, parte principal, Lima, Mike, Quebec. Quando passar no travessão do pátio principal, fique atento ao balizador. Ali próximo tem algumas viaturas e alguns operários. Ele tem um balizador para o senhor passar ali. Lima, Mike, Quebec, atento aos balizadores, Mike, Quebec. A genética da esquerda, a tráfego é informada, frequência livre. Mike, Juliette Romeu, para você? Romeu, 44, Mike, você colou direto com 12, Mike, Deus, para trocar bom no local, para passar mais diretamente. Tente, Mike, Juliette Romeu, mantenha 50 estágios iguais, na escuta permanente do controle, ele é meu bem. Do Alfa, chama ali antes presidente, voo no 962. Autorizado Liane, decolar pista no zero, vento no 50 graus, no zero nós. P745, chame Recife na frequência 125.1, alterna a frequência 133.95. 3395, até 3745. Polo 962, ingresso Juliette, Cotão 7. Autorizado, ingresso Juliette, Cotão 7, voo 962. Chame 6213, decola 19, chame controle Salvador na frequência 120.80, com voo. 20.80, boa, 6213. Salvador, voo 6203, lado da El, da mesma cena. Eu vou chamar pelo salvador da 08. Corrigindo, 118 e 395. Da El. Autorizado 3.67. 0, via da El, quando possível, para a direita da mesma. Está autorizado ingresso 917 até a base. Estamos no 613, mantenha a via da El. Voo 864, está pronto para o tanque. Autonomia 1 hora e 55 minutos, para terra na caixa 7:30 a bordo. 7:30 a bordo, 1 hora e 50, confirma alternativa. Serra Bravo, Alfa Romeo. O 964 não segue táxi em frente, parte principal, táxi em frente, a ponta de espera da 90, 3195, Senegal 906. Aquele tanque, passagem. Índia até o ponto de espera 10 lá, o pessoal 95, o 1864. Fio 4463, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, se estiver autorizado, chame o táxi. Bono 864, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 5, 0 graus, 099. Ele alinhar e decolar, dá 1-0, voo 1-864. Positivo número 2, tráfego que precede 2-0 milhas, na mesma Star, é 2-3-2-0 Betan. Diferente a Juliette, número 2, aguardando. Voo 267, faz cópia. Passa. 067, autorizado Guarulhos, nível 360, apertura 1-0. Decola Pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle Salvador 1208, transponder 5161. Falei pro senhor, está autorizado Mares, aí o senhor falou, eu entendi que o senhor falou autorizado, aí depois eu cortejei voando Mares e o senhor não falou nada, por isso que eu estou voando Mares. Aí me desculpe, Tássia. 3216, assumo sua navegação. Sobre o vetor, voe na proa 055. Desce e mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Tenha 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento ILS, reporte no localizador 1016. Afirmativo, está descendo para 2 mil pés, com 1016, já 3216, chama para o ILS, e se necessitar de redução de velocidade, qualquer outra coisa, estamos à disposição. Já 3216, daí. Axé, controle Salvador 120-8, transponder 0160. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, no 1 mais. Estimido decolagem pista 1 no 0, azul 4463. Patango Vitor Índio Juliette, boa tarde, livre acionar, chame táxi. Controle, eu vou no 864. Vou no 864, prossiga. Está cruzando 5 mil pés no perfil da Puca, Aracaju, Caju. No 864, contato radar, passando agora 5 mil. Vigilância via Puca. Vigilância Puca, eu vou no 864. Índio Juliette, ajuste no 016, reporte no ponto de espera, Oscar. Vitor Índia Juliette, autorizado a alinhar e manter pista 17, reporte pronto para decolar. Chame controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 20.80, azul 4463. Salvador, azul 4463, coral. Azul 4463, contato radar. Suba e mantém nível de voo 36, corrijo 180. Via saída coral, vigilante. Okay. Sobe ao nível 180, via saída coral, azul 4463. Ranger Juliette, autorizada Clark, Tono 7, vento 130 graus, Tono 09. Aproide Papode, dia chegada Mária, descida até o 050 1016, 1096. Seja Mari, está bravo para ti. Efetuou o pouso na ilha do Tapete? Efetuou notificação de voo da ilha do Tapete para ser um Luiz Delta Lima? Papai Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, atenção a tráfego da 23320, 2 horas, 5 milhas, ingressando na final, 3 milhas da final da pista 1-0, em aproximação ILS. Passa a sua aproximação para o Serra Whisky Delta Lima, desça e mantenha 500 pés para não interferir na aproximação da aeronave. Cruz 08060-06-3516. Gente, 132 no meio, atenção, helicóptero no sentido contrário com deslocamento sul a 5 milhas, cruzando 800 pés em descida para 500 pés sem interferir com o seu tráfego. Completa final, chama a torre de controle em 18095. Sempre temos o mesmo nosso equipamento de SES, ele está a 500 pés agora, 3 milhas na aeronave, estamos estabilizados o localizador. Poderia confirmar a frequência 18.95? Confirma, 18.95. Muito obrigado. 18.95 agora temos o campo à vista. Mais uma vez deixando desculpas aí por qualquer mal entendido lá atrás. E um bom final de semana, bom trabalho a todos do OPP. Muito obrigado. Não por isso, igualmente. Pode continuar a descida. O Chanel 6356, desça aí, mantenha 2 mil pés. Ajuste do altímetro 10016. Aporte no localizador. Comente 16. Controle com aquele cordião para tarde, o Papatango Vitor Índia Júli. Autorizado pouso pista 1-0, vento no 40 graus, 1-1-9. Autorizado pouso na pista 1-0, TAN 3-2-1-6. Passaremos para a barra, matará meio, Índia Júli. Chame 6213, controle. Prossiga. Chame Recife, frequência 1251. Voo 1864, controle. Voo 1864, hein, controle. Chame Recife em 126 decimal 85. 1265, voo 1685, voo 1664. Voo 1864. Romeo, o Chanel está indo autorizado ILS, X-Tape, está 2010. Chanel 6356, livre ILS, localizador. Quem entendeu autorizado ILS, X-Tape, está 10, vai reportar estabilizado no localizador. Frequência livre, Romeo, acho que é bravo. Autorizado voar direto no COV. Copio 4463. Copio. Linha Lima, Kilo Oscar Vitor, e o COV, direto e o COV. Yukov, Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Yukov, obrigado. Esse chame Paulo 121-1, boa tarde. 21-1, boa tarde. Fuso no localizador, aguarde autorização da final do ILS. Desça via chegada a Mari, 1016. Da Juliette, para ingresso. Alcança direto, Congresso, 3201. Me escuta. Alcança amador, voo 2067, na posição 01. Está pronto para pushback e acionamento. E pushback acionamento, chame táxi, voo 2067. 2067, e pushback na pushback chamado, pronto para pushback. Juliette, segue Cairo Lorenzo, visual 1-2-3-4-5, para informação de voo e alerta, controle Salvador nesta frequência no 208, com voo. Canário 6356, estabilizado ILS, X-ray, pistão na 0. Chame a 6356, chame a torre de controle em 1-8-9-5. Entendeu? Da presente, chama a Torre Salvador em 118.95, Oxanero 6356. Salvador, boa, 6356, Oxanero. Oxanero 6356, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 099. Autorizado pouso pistão 10, Oxanel 6356. Da Juliette, 3206. Cuidado a posição da Juliette, 3206, o voo já iniciou o pushback, previsto ao portão 03, com guarnição mais 1 minuto para ingresso. Ok, você puder, vai aguardar a posição 3206. Azul 4463, serviço radar terminado, 60 milhas, chame Ilhéus 1201, mantenha o nível 1180. Para o táxi com 162 a bordo. Passa lá de 16, eu sou a minha alta, é um galhão. Chame pelo Belgo 2067. 162. Direita em de alta, passa para torno no 8 decimal 9, 5, altímetro no 0, 16 agora. Tem um bom ruim, boa tarde, gol 2067. 2067, direita, a ponta de espera da alma 0, controla para o 7427289. Delta, muito bom fim de tarde. 4-3-2-1-6, via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4-3-2-1-6. Salvador, boa, né? 356, chanel, aqui pro nosso escudo. Meu nome é 356, boa tarde, táxi via Alfa, após Juliette e remota 14. Fica atento à obra, próximo à área remota, através do portão 10. Vai seguir o balizador próximo à área de obras e prevista remota 14, parque principal. Ok. Segue Alfa e Juliette autorizado. Cuidado com obras próximo à posição remota, seguindo o balizador. O chamé 354. Fico bem. 0, vento 140 graus, 109. 9-07, é 1-39, aliás, e claro, Papa Romeu, Mike Fox, X-Ray, desça e mantenha 2.000 pés via chegada Mari, ajuste o altímetro no 0 no 6. 2.000 com 1.016, chegada Mari, Mike Fox, X-Ray. Continua, a 2067, decolado 47, chame controle de Salvador na frequência 120, décima 8, 0, bom. 2067, 208 agora, com contato. 3804, autorizado pouso pista 190, vento no 70 graus, 10 nós. Copiou, deu pouso 190, tá, 3804. Muito boa tarde, gol 2067. Gol 2067, submantendo 2 de voo 360, contato radar, saída, via saída da Elta. 2067, via da Elta para o 360, quando possível, direita da Elta. Taxway Eco, livrado de preferência na Delta. Tem os detritos ali na Taxway Eco, solicitei a Infero para checar, ok? Tá legal. De preferência livrado na Delta, com via Backtrack. Ou na Fox, né? É a Fox também, né? É, na Fox você só vai passar pelo trecho da Alfa com os detritos, por isso que seria o ideal o backtrack via pista, não atrás do portal, ok? Ah, tá legal, ah, é na Alfa, tá? A gente faz o backtrack. Yankee, information is Juliet, and standby HC Korean. Confirm apron and runway departure. By 1 minute, Sam Fox, Solo 50, backtrack via pista, reporte livrando na Delta. Fazer o backtrack na área de giro, vai formar na taxa Delta, tá? 3, 2, 1, Papa, Sam, Fox, Yankee, Red, copy. Papa, Sierra, Fox, Yankee, clear to Congonhas, Sierra, Bravo, Sierra, Papa. Track level 430 via Uber Zulu 10 until Pubase, Papa Uniform Bravo Alpha Victor Pubase, and then Uber Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, and then direct to Chomod, X-Wing Oscar Mike Oscar Delta Chomod, and then Uber Zulu 30 until Enchit, Echo November Tango India Tango Enchit, and then according your flight plan route. Departure from runway 17. After departure, turn right, right turn. Dial departure, then Leda, and then Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha, Motiva. Scope code 5413 and control departure 120.80. Yes, we're back correct. Report persons on board. Chef Fox Young, Chef Inside 1016, 2 Star Up and a Taxi. Call now 118.95. Tower Control, have a nice flight and good day. Zona Delta. Ataque 3204, Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette, portão X-Ray, reporte na veste, confirme intenções. Pouso na 10 mesmo. Mike Foxtrot X-Ray, reporte final de 5 milhas. Gente, reportarei Mike Foxtrot X-Ray. Foxtrot Yankee, clear taxi, report to enter runway 17. Rio de Janeiro, Santos Dumont, aprovado 3620, via Pesulo 44, até a aldeia Alfa Delta Alfa, Platinum Home Hop. Cordão no zero, com curva direita, subida da El, após Leta e após Porto Seguro. Naciona 5410, controle Salvador 120, decimal 8. Correto, chama 6254, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Programe a aeronave para realizar um backtrack via pista e livrar na Delta, ok? Temos alguns detritos próximo ao ataque do Eco na Alfa, então fica complicado se eu passar por ali, ok? Nesse caso, nós estamos visual, autoriza uma base pela direita para pousar na 17? Mike Foxtrot X-Ray, caso o senhor cancele para a 17, vai aguardar e realizar 360 no setor norte devido a tráfego alinhando 17. Ok, não, então prosseguindo para 10, ciente, o Mike Fox X-Ray se preparando para fazer um backtrack. Mike Foxtrot X-Ray, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Sempre livre pouso, Mike Fox X-Ray, confirmando também baixo travado. 20, 8, já confirma a subida, o voo no 87. Arbor, qual é? Arbor, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha, Elefa. Voo no 87, portão 7, chame pronto, pushback, estacionamento. Camarada, voo no 87, tá? Foxtrot Yankee, maintain position. Mike, Juliette e Romeu, prazer. Excelente, Mike, Juliette e Romeu. Fox Terra no solo aos 5-8, passa um backtrack e livra a primeira esquerda. Afirmo, na Delta, livra na Delta e antes da Alfa, chama o solo 2-1. Passa a Fox Trump, clear take-off runway 17, wind 150 degrees, 10 knots. Juliette, Romeu, controle. Vá, Mike, Juliette, Romeu, controle. Mike, Fox X-Ray, à direita, prossegue via Alfa, confirme o passe de funcionamento. Opa. Desça e mantém nível de voo 050 via chegada a Mari 1016 no 0 no Veojos. X-Ray, prossiga táxi em frente via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, aguardando autorização para o cruzamento do pátio principal. Mantenha a posição antes da Taxiway Juliette. Tempo travel, 430, vai até a departure, Alfa, copy aqui. Salvador, boa tarde, eu ajudo 788, informação quilo, para Paulo Costa. Quem me chamou o sol? Eu ajudo 788, informação quilo, para Paulo Costa. Eu ajudo 788, Paulo Afonso, nível 1870, aprovado, 1170, rota 19 até Peruti, após direto, Paulo Afonso, coladão no zero, curva esquerda, subida Momo. Transição Froti, aciona 5417, controle Salvador 120, decimal 8. Afonso 170, Zulu 9, Froti, Paulo Afonso, pela pista da Zona, da curva esquerda, saída a Bebo, 5417, fone 120, 80, controle. Como transição Froti, a subida. Só Froti. Vai, Zulu 788, passe 3, chame pronto, chuveco que funcionamento. Lado táxi, táxi principal, Índia e Alfa. Considera 1-0, torre 1 no 8, decimal 9-5. Altímetro 1-0 no 6. Então, mover, boa tarde, boa noite, 67. Matador, Oxenia 264, se estiver no portão 04. Guarda autorização, Oxenia 254. Aguardando autorização, Oxenia 254. Alfa Romeo, Mike, Fox X-Ray, observando passagem do Boeing 737 da Gol. Prossiga táxi com cautela, evitando o cruzamento do pátio principal. Como realização de obras, próximo ao través do portão 10, portão 10. Reporte visual com o pessoal da obra. Salvador, boa tarde, boa noite, 67, próximo ao portão 10, 10, 10. Boa noite, 67, autorizado a Linhares decolar pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Linhares decolar 10, 10. Portão 04, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, táxi, 254. Papapá, Sierra Fox, trote junto. Suba e mantém nível de voo 43. Papapá, Serra Fox, trote antes. Climbing maintain threat level 430. Contact with center frequency 1251. Climb to flight level 430. Contact 1251. Sierra Fox, trote antes. Papá Romeu, Delta Papá. Delta Romeu, Papá, desse mantém a 2000 pés. Acusando o localizador 1016. Movimento zero no lote, 1016, zero só Romeu, Papá. Azul 2771 no controle. E chame a torre novamente em 118 decimal 95 para prosseguir o táxi até o 45. 65 milhas, sudoeste de Salvador, vigilante 2771. Decolado 06, controle no 20 decimal 8. 208, por 867. Mike Fox Ray, direita na Mike, reporte na Quebec. Salvador, boa noite, 67. Salvador, boa noite, 67, com voo na direita. Boa noite, 67, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, via saída Arbor. 360, via Arbor, boa noite, 67. Cuidado, cruzamento, Marcos Fox, reporte pista livre. Vai manter sobre o voo baixo altura, Marcos, já comeu. Controle, copiou o papapá, Marcos, já comeu. Siga, Marcos, já comeu. De Alfa Pontifícia. 010, do Reno no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 6, então bom voo e boa tarde, destinamento 2541. Parizado via de Alfa, até o ponto de espera da 90 lá, vai chamar a torre 1895, obrigado e volta lá. Salvador, 2771, já, segura. 2771, isso aí, mantém nível de voo 050. Mantém 050, 2771. Azul 2788, para o acústico de estacionamento, debate 3. Azul 2788, coordene com a equipe do solo, chame pronto para o táxi. Chama táxi 2788 azul. Desça e mantenha nível de voo 060 via chegada bom. 060 via bom, pode ir lá, bom? Da chegada dessa via 1016. Faz a mesma cruz, Sono 30 graus, 10 nós. Aí a fala que está na 0, 62, 54. Voltando de voo na 867, pode falar com o Proa de Alepa? Juliette, o meu já está procurando para pouso? Papapá, mais Juliette, o meu controle? Papá, o meu Delta, o meu papá, controle? Tá no localizador agora. Estou indo no meio desse mal 95. Tudo 95, boa. Uma boa, o Papa Romeu, Delta Romeu Papa, no localizador. Ela é 254, decolado azul 2, controle 1208. 208, uma boa. Papa Romeu, Delta Romeu Papa, ajuste no 06, confirma a tensão. Pouso na 10. Puxa a aproximação, guarda a posição de pouso, Papa Romeu, Delta Romeu Papa. Guardando o braço. 254 via Bael. Via Bael. Escolhi Salvador, boa tarde, chinelo 2200, entrar em cruzando o voo 200 para o Ouro 50, informação de gás. É 226 da Oxanair, desse aí mantém nível de voo 0620 via chegada Mari, ajuste do altímetro 10 16. É 226, mantém a chegada dessa via, redução 230 nós. Tá, então reduz 230 nós, descendo o via, o via 226. Visual autoriza a lida pro 6254. O motivo mantém a saída, chama 6254. Mantendo a saída, 6254. A gente vai escolher do controle, Mike e Juliette Romeu. Convém de 64, Nossa Senhora, alternando 4 horas e 30 autonomia. 3 Tito, nível 340, Xiremia 254. 1867, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, 1967. Vento 140 graus, 12 nós. Livre ponto no zero, Delta Romeu, papá. Lá 255, desce a via para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Desça a via para 2.000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado sinal procedimento ILS, fixei pista na 0 e forma estabilizada. Via para 2.000, está autorizado o sinal ILS, fixei o 2.000, está autorizado. 2.000, desça a via para nível de voo 0.5.